Vou chamar um amigo para cantar comigo essa canção, porque vai ser tão lindo que Deus vai fazer aqui hoje. Então vou chamar meu amigo Pedro Henrique. Vem para cá, meu amigo. Boa noite, povo de Deus! Vai ser lindo, vai eu ser sei lindo. Disso, tenho certeza. Meu Deus! Deus faz escravo ser governador. Deus faz pastor de ovelhas se tornar rei de uma multidão. Ele não vê aparência ou condição, ele não vê estrutura, e é por isso que ele te escolheu. É raro ter um coração igual ao teu. Escuta, mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado, esperando. Então canta isso comigo assim, vai, vem, vem, vem, vem. Vai ser. Oh, aleluia! Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Eu já posso ver pelos olhos da fé. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda sabe isso, quem conquistou. Mas é preciso ser provado, preparado. Não vai ser de qualquer maneira que Deus vai fazer, mas saiba que tudo já está preparado. Palmas, levanta a mão pro céu e canta comigo, vai, vai. Vai ser tão lindo. Tá esperando por você, sua vitória. Tá esperando esse por é você. Atravesse esse deserto, dando glória. Vem. Tá esperando por você. Diga isso. O seu milagre. Tá esperando por você, sua vitória. Tá esperando por você. Atravesse esse deserto. Aumenta o volume da sua voz e declara mais uma vez. Tá esperando por você. O seu milagre. Tá esperando por você, sua vitória. Tá esperando por você. Atravessa esse deserto, dando glória. Vai ser tão lindo. Canta com a gente. Quando Deus. Vai ser tão lindo. Você passou por coisas que ninguém passou. Conquistar o que ninguém ainda conquistou. Vai ser tão lindo. Quando Deus cumprir o que te prometeu, vai ser tão lindo. Quando teu sonho sair do papel, você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que Deus abençoe. Obrigado, Misaías. Valeu, meu amigo. Glória a Deus.